233, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto a Lessa. Afirmativo, 360, posso 2000 pés direto a Lessa, bom, 233. Autorizado acionamento, informo clareza 1. Salvador, Cordial, bom dia, 2223, Passaredo, Ponte Esperão, na zero. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 140 graus, menos de nós. Alinhe e decola 2223, Passaredo. Pode continuar na descida, igual 755. Igual 755 afirma, cancelada as restrições de altitude, desce para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado final LSX e reporte estabilizado. 2000 no zero no meio, LSX3, informa, igual 092, completo final chame torre, uno 18, decimal 95. É, 092. Azul 2704, estamos no centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545, 2685, obrigado, bota lá. Tá bem. 3223, decolou 31, chame o controle em 120.8. 208-2223. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrição, nível de voo no 80, após 2000 pés autorizado direto Elefa. 80 sem restrições após 2000, voo Elefa 2223, grato. Lima Lima, Alfa autorizado ingresso, encoste na cabeceira no 7, alinhado, pronto. Passarelo 2255, 2223. Prossiga. Solicita para 250 ou 255 para evitar uma pequena formação aqui no núcleo na nossa frente. Tente autorizado, passarelo 2223. Muito obrigado, 2223. Estabilizado, Lona 755. Lona 755, complete sinal, chame torre, 118 decimal 95. 1233, Sam Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.28, bora 23, grato. Passarão 2223, confirme por quantas milhas irá manter a proa 250? Aproximadamente 25 milhas, o 2223. Tente. For copy ground 121 at Monaire. Bono 755, autorizado pouso na pista no zero, vento 150 graus, 79. Livre pouso, pista no zero, Bono 755. Alfa, devido a tráfego no final, informe chamado de 2 minutos para decolagem. Ok, antes de uma aula. Pode confirmar para o ano 755. que está operando em toda extensão. Afirmo, toda extensão no 755. Passarelo 2223, após desvios, autorizado direto Vitória da Conquista. Após desvios, Conquista, muito grato, senhorita, 2223. No Lima, Lima Alfa, autorizado a decolagem da pista no 7, o vento 130 graus, 7 nós. Lima Alfa. Gol no 755, solo foi 38, direita, chame o solinho no 219. Lima Alfa decolou 38, chega o controle 120, decimal 8. Lima Alfa. Controle Lima Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa, contato radar, está sem restrição para o nível de voo na 00, saída Arboruna. Confirmando, sem restrição para o 100 na Arbor, Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa, confirma para o ideal para o destino? 242 é a radial, Lima Alfa. Confirmando 242? É a radial, Lima Alfa. Sim, está autorizado direto destino Lima Lima Alfa. Ok, direto destino Lima Alfa. Papá Romeu Lima Lima Alfa, quando possível, estimado para pouso. De aguardo, Lima Alfa. Lima Alfa, estimo o pouso em Serra 90, meu papá, aos 1148, Lima Alfa. Quente, Papa Romeu Lima, Lima Alfa. 2 Salvador, bom dia, 1759 no ponto de espera da 10 pronto. Lulu 759, autorizado, linha aérea decolar da pista 10, o vento 150 graus, 79. Autorizado, a linha aérea decolar da 10, 1759. Lulu 02, go ahead. Move the taxi into Sunset Hotel, on Sunset Hotel. Call for crossing runway 10, Olympus 02. Olympus 02, Ono 759, decolagem France 47, no controle 1208. Oi, do Ono 759. Linha decimal 0, alterne 1228, decimal 8. Recife 260, 288, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Salvador, Bono 759, passando 1900, nação Bono. Bono 759, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Lisa. Autorizado ascensão 360, da presente direita Lisa, Bono 759. Salvador Ground, correction, Salvador Tower, Olympus 02, taxi hotel, request request, runway 10. Olympus 02, clear to enter on runway 10 and make takeover runway 10. Roger, enter and back over runway. Lua 759, Sam Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1238, boa 1759, bom dia. Bom dia. Lima Lima Alfa. A saída realmente é Arbor 1, porém a posição é apenas Arbor. Gente, o Lima Lima Alfa, porém a saída que era antes de Arbor apenas de Elefa foi retirada, agora é Arbor 1 Elefa. Já está acionado, senhora. Vamos pro táxi. Gente, reporte na intervenção Oscar, altímetro no 0 no 6. Vai reportar um ponto de espera da Oscar. Oscar, mais. Tempo 02, correção, Oscar Mike Yankee autorizado, alinhar e manter posição 17. Alinhar e manter para o Oscar Mike Yankee. 02, ready to take off. Salvador, bom dia. Gol 9780, pronto no ponto de espera da 10. 9780, mantém o ponto de espera, bom dia. Mantém o ponto de espera, 9780. Continue clear for takeoff from runway 10, winds 140 degrees, 079. Romeu Lima, Lima Alfa, confirma nível? Sente, Lima, Lima Alfa, plano de instrumento cancelado, zona 059, mantém as condições visuais, nível de voo na 05. 9780, autorizado a alinhar e manter o no zero. Ali mantém pistão no zero, gol 9780. Tipo 02 Airborne at 1100, call Salvador approach frequency 120, decimal 8, good travel. Olimpo 02, call Salvador approach 120, decimal 8, Olimpo 02. Samaki Yankee decolou aos 1100, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, cross Samaki Yankee, obrigado, bom dia. Controle, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, bom dia. Mantém-se condições visuais, ajuste no 06. Autorizado direto Manati, reporte 20 milhas afastado. Portará na 20 milha, Oscar Mike Yankee. Salvador approach, good morning, Olympus 02, Momo departure, any transition, passing 3500. Olympus 02, good morning, radar contact, crack at level 260, Momo departure. Flatback level 260, Momo departure, Olympus 02. Alfa para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Primária 126 decimal 0. 970 decolou 02, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. Iniciaram 8, gol 9780, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9780. Cruzar 2300 para o 200, saída São Bruno. Gol 9780, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 200, autorizado direto coral. Sobe para 200, autorizado direto coral, gol 9780. Oceano 6312, deixa para o nível 050, ajuste uma 0 no 6. Autorizado o táxi via Papá, altímetro no 090. Gol 9780, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125 decimal 1, 123 decimal 8, controle Recife. Obrigado, bom dia. Bom dia. November autorizado a decolar, uno site vento 140 graus, 08 noite. Autorizado sinal LSXA, reporte estabilizado. Para 2000, cono 0, cono 6, chama estabilizado 63, cono 2. Olimpo 02, call Recife 125.45, if unable 126.85. Olimpo 02, Recife Center 125.45, if unable 126.85. Olimpo 02. Novembro, decolou 08, chama controle 120.8, bom voo. 08, bom trabalho, Ecos do Novembro. 08, bom dia, Ecos do Novembro, decolado na frequência. Na frequência da torre, chame 120.8. Chama aqui, frequência livre. Obrigado, bom dia, chama aqui. Bom dia. Salvador, bom dia, Eco Zulu November, decolado da sua escuta. Eco Zulu November, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste no 017, informou que ainda não recebo transponder. Afirmativo. Autoriza a proa direto, senhorita, para o Eco Zulu November e a sessão. Minha proa ideal para o destino? 282 da presente. Confirme 282. Afirmativo, 282. Gente, inicialmente mantém o corredor a chama 1000 pés. Informa o tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo Nordeste, em aproximação para Salvador, cruzando 050 para 2000 pés. Gente, mantém 1000 pés, é cruzando o corredor a chama. Posiciona 6312, informa agora o ajuste, chama 017. 017, 6312. Papatango Eco Zulu November, autorizado nível de voo no 05 direto destino, quando possível estimado para pouso. Autorizado direto destino, em ascensão por no 05 Eco Zulu November, só um minuto para estimado. Para pouso 12, 1 0, Eco Zulu November. Gente, no 210, Eco Zulu November. Localizador, Xenéria 3. Xenéria 312, completo sinal, chame Torre, 118, decimal 95. Torre 1895, 6312. Autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 09, altímetro 09. Confirmando vento 140? 140 graus, 099. Ok, então está livre pouso, Xané 6312. Xané 6312, solo 017, libere a direita e chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9.